Neto Valantes, Snake. Som em alta definição. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Aqui sim toca forte. Snake. Apoio, um fã de som automotivo. A sua festa está completa.